A gente não costuma falar muito isso, não é, meu compadre? Mas algum momento é pra se divertir. Fala tu, meu primo. Tamo de rolê. É o bonde. Deixa eles achar que vai. Eles não vão pegar. Cê sabe quem é. No floreio eu vou citando Zapata. Balão apagado, Racionais na barca. Tropa da olheira, New Era e bermuda larga. Confere na lista VIP, é o bonde da tentada. Rasante pela noite o momento. Que os capitão do mato agora são nascimento. Tão rondando a espreita, não convém marcar. Falando no diabo, ó, quem não depostar. Desce todo mundo, só um vem comigo. Dá logo papo reto, se eu achar tá fudido. É a ordem dos templários, cabeças vão rolar. Se não tem nada agora, cês estão indo buscar. Em nome do senhor, deixa eu ir, é piada. A noite ainda promete, fé na caminhada. Estilo um só caminho, eu foco na missão. A rua aqui é nós e as mina também são. Tamo de rolê. É o bonde. Deixa eles achar que vai. Eles não vão pegar. Cê sabe quem é. De onde. Cê paga pra vacilar. Eles não vão pegar. Então respeita cachorro, deixa a fila andar. Viver não é preciso, é preciso navegar. Eu sei que a vida é um moinho, nossa hora vai chegar. Só que enquanto ela não chega, os meninos querem brindar. É só questão de tempo, lembra do legado. Lembra do Leozinho, moleque era revoltado. Sessão, nostalgia, o castelo desmoronando. Vai, pisa doidão que o tempo tá passando. Fora o desembarque, é classe no pisante. Na hora de chegar, paranoia delirante. A porta tá florida, um Chanel, um segredo. Vamos caminhar que as hienas arrepiam pelo. É você que é o xará, irmão do clipe da estação. Eu tô querendo entrar, cê não quebra a consumação. Respeito é pra quem tem, tem que ser sangue bom. Mesmo que parte de mim ainda insista que não. Desce todo mundo, desce, desce todo mundo. Desce todo mundo, cês estão indo buscar. Desce todo mundo, desce, desce todo mundo. Desce, desce, desce. Desce todo mundo, desce, desce todo mundo. Desce todo mundo, cês estão indo buscar. Desce todo mundo, desce, desce todo mundo. Desce, desce, desce. Eles não vão pegar. Tamo de rolê. Bom dia.